Deus. Obrigado por permitir que esses loucos continuem vivendo e caminhando de cabeça erguida no gueto. As nossas mães, pela paciência, pelas noites em claro. Desculpe pelas dor de cabeça. Esse é o resultado, é o fruto do amor das senhoras. Um beijão no coração, guerreiras. Dona Sebastiana, a morte não significa o fim, e sim uma passagem para uma nova vida. A senhora não está sozinha. Os vagabundos aqui pediu licença pra chegar, e agora pede licença pra sair fora. Quem trabalha ganha, quem corre alcança. É, irmãos, a fé remove montanhas. Fiquem todos com Deus, fiquem na paz do Senhor. Amém.